dog's mail. He used to sleep, have a problem. A dog. Fora de órbita, tamo fugindo desse planeta. Expulso desse mundo, dois MC junto, quem aguenta? Não é fácil, mas temo que seguir fora do flow. Zero de gravidade, voando direto pro Armagedon. Nunca foi tão fácil chegar numa brisa, quando se tem planetas, cometas, estrelas acima. Tô até vendo a lua brilhando, o sol clareando. E reparo que meu copiloto tá até sonhando. Poedão, acorda da brisa, passamos de Saturno, cê nem meteu uma baliza. Começa a apitar o alarme, asa pegando fogo. Não pressentindo que o último rolê tá chegando. Último rolê eu tava com o meu parceiro. A vista era tão linda, nem lembrava de dinheiro. Viajando na estrela, em constelação. Do nada ele gritou. Sem perceber a nave estava caindo. Parecia ser mais uma armadilha do destino. Sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Pior que não tinha nem lugar pra aterrissar. A última parada foi uma hora em Saturno. Perdi meu relógio, parei em outro mundo. Último rolê com papel e caneta. Agora vamos ver qual aí, que é desse planeta. Quando vamos se ver de novo? Quando será? Quando será a próxima vinda? Será que vai voltar? Sei, mas tamo aí curtindo na constelação. Rei da praça, três milhares de minha. Então quando vamos se ver de novo? Quando será a próxima vinda? Será que vai voltar? Sei, mas tamo aí curtindo na constelação. Rei da praça, três milhares de minha. Aterrizamos, logo vimos homem pique farda azul. Estranho pra caralho, magrelo alto tipo Dudu. Reclama das piriguete, mas aqui fácil ganha. Duvido que neguinho encara essas barancas. Tô aqui há 20 anos, mas nem volto pra casa. Até climatizei como os verdinhos camarada. Até família arranjei aqui, mas quem entende? Dois filhos de tanta cor, os moleque foi nascer logo verde. Pô, fazer o que? Mas nem tô preocupado. Ninguém entende a gente mesmo igual lá embaixo, né não? Longe do planalto, em outro espaço mais pura, beleza, e pra lembrar de mim é só espera chegar as estrelas. Acordamos do nada, tinha vários caras estranhos. Estavam tudo de verde, parecia os meus mães. Fizemos amizades, namorado e coisa e tal. No improviso a galera aqui pagava um pau. Me acostumei com o clima e a gravidade. Pacote das minas pra mim que era novidade. Tudo no frio do caralho, sem lençol e minha cama. Fiz até um free com o robô do Futurama. Muito longe de casa, saudade que batia. Das minas camarada que colava no Rafinha. De algum lugar que nem a hora eu sei. Recebo essa mensagem, saudade aí, de todos vocês. Quando vamos se ver de novo? Quando será a próxima vinda? Será que vai voltar? Sim, mas tamo aí curtindo na constelação. Rei da praça, três milhares de minha. Então quando vamos se ver de novo? Quando será a próxima vinda? Será que vai voltar? Sim, mas tamo aí curtindo na constelação. Rei da praça, três milhares de minha. Over.